começando, pode comemorar. Decadente já tá chegando, hora de começar. O bicho vai pegar, é o decadente do ar. Salve, salve, coelhada, decadente no ar pela segunda vez, acredite quem quiser. Na nossa tradicional resenha de quinta categoria, nós vamos aqui hoje com os suspeitos de sempre. Diga oi, menino Alisson. Olá, boa noite a todos. Estamos aí para falar dessa maravilha de jogo. Tudo bem. Senhor Corneta, dê seu alô, seu boa noite. Boa noite, coelhada. É isso aí. E entre os maravilhosos convidados da noite, nós vamos começar pelo grande artrópode fundador da Sampa América, filho ilustre da região metropolitana de Córrego Fundo, camarada Formiga, apresente-se. Conhece Córrego Fundo, é demais. Abraço pessoal, um abraço carinhoso aí pra galera da Sampa América aí que tá nos acompanhando aí, pessoal de São Paulo. Muito bem. E o segundo convidado, ele que fez carreira no pagode, mas que hoje, ó, vai ter surpresa no final do programa, a gente vai contar do projeto novo. Quem aguardar até o final vai conhecer o novo projeto, o grande pagodeiro Ramon Gregório. Por favor, dê o seu escudo. Aí, moçada, tudo bem? Quanto ao pagode, eu gostaria depois de pegar uns 30 minutos de jabá, entendeu? Tem que explicar a nova produção e tal. Eu gostaria muito que você conseguisse um espaço, que você me cedesse essa oportunidade, entendeu? Exatamente, nós vamos fazer isso. O meu CD de pagode está melhor que o futebol da América. Ah, tem projeto novo que eu já estou sabendo, eu recebi o CD aqui em primeira mão. Eu vou mostrar para todo mundo. Estou lançando agora uma nova linha, agora é o Black Pagode Metal, cara. Isso é sucesso. Muito bem. E hoje eu não vou cometer o erro imbecil que eu cometi na última semana de não me apresentar. Coisa passei boa, o programa né? inteiro sem falar meu nome. Pois eu sou o Henrique Pinheiro, comandante dessa bagaça, pelo menos o host dessa meleca. E vocês podem me contar por aí pela geral do Deca Campeão, tanto no Twitter quanto no Facebook. Hoje é um dia especial que além do jogo e além da pauta da Semana do América, nós vamos fazer uma singela homenagem ao torcedor americano. Nós vamos sortear, graças a um patrocínio da Cerveja Brahma, nós vamos sortear uma camisa oficial do América, uma camisa laranjinha, a laranja coelhônica, como eu gosto de chamar, para quem cumpriu as etapas necessárias para se eleger para participar do concurso. Quais eram as etapas? A primeira delas é entrar no Twitter do Geral do América, twitter.com/geralamerica e twittar o post da promoção. É o primeiro que está lá, está fixo na capa. Quem entrar agora vai ver ainda. Segunda tarefa a ser cumprida era dar um like na página do Decadentes no Facebook. E a terceira e mais importante era se inscrever nessa bagaça, se inscrever nesse canal, para que não perdesse mais nenhum programa que fizéssemos. Então, o sorteio não vai ser agora, o sorteio vai ser lá mais para o meio do programa, não vai ser no final também. Vai dar chance a quem está ouvindo e ainda não cumpriu todas as etapas, vai poder cumprir agora. Os links todos para fazer isso você encontra aí na descrição do vídeo, tá fácil, mamatinha, né? Mais do que isso, só se eu te pegar no colo. Então, sem mais delongas, vamos agora resenhar sobre o RT 1 América 1, esta partida monumental que encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro. Jogo digno de um domingo como este, né? Esse domingo depressivo que nós estamos passando. Vamos começar pelo seu Corneta, porque ele adora começar falando do jogo, né? O que você achou, meu filho? Gostaram do meu comentário? Ótimo, perfeito, sensacional, muito bom. Tá de parabéns, Givanildo. É isso? O senhor está com... Foi a coisa mais sóbria que você falou na sua vida até hoje. Eu também. Eu dormi no segundo tempo. Foi bom, muita emoção. Eu fiquei muito emocionado. Horroroso, uma pelada. Empatar com o time reserva da RT, putz grila, não dá não, gente. Imagina quando pegar as meninas agora na próxima rodada. O que, que vai acontecer com a gente? É, me chamou a atenção foi o nível do goleiro da URT. O menino é ruim demais da conta. E a gente não conseguiu aproveitar isso. Não conseguiu. Isso é preocupante, porque se o goleiro da URT é horrível, a gente conseguiu fazer um gol, aí a gente também tá de pênalti. De pênalti. E o goleiro quase pegou, cara, que ele foi no canto certinho. Ele foi no canto certinho. Não, o goleiro, assim, vamos lá, ele é ruim, ele de fato é ruim. Mas nas duas em que ele foi, digamos, exigido, e uma foi no pênalti, que ele quase pega, e outra foi naquele cruzamento do Maranhão, que o Sávio cabeceou direitinho, a bola tava indo direitinho pro gol. O cara não, pega no susto aquilo ali. Eu discordo que nada aqui... Nenhuma cabeçada do Sábio pode ir direitinho pro gol, cara. Eu discordo totalmente. Eu não concordo com isso. Não, e dali, se fosse direitinho, era gol, porque dali era meio gol já. Ele cabeceou meio em cima do goleiro. O goleiro mas pegou bem, mas dava você pra ser tirado. Você nunca pode colocar numa mesma frase. O Sábio cabeceou direitinho, cara. Não existe, é tipo regra de português, sacou? Não dá pra colocar. Mas até o pessoal da TV falou aí do Sávio, é o seguinte, o Sávio ele dá uma movimentação pro ataque americano, mas é brincadeira, no início eu achava que era azar, né, que era muito azar, mas depois de ver tanto jogo do Sávio, cara, eu não sei se tem que benzer mesmo, alguma coisa assim, que esse menino carrega, que você fica naquela dúvida, porque ele faz a coisa certa, ele chuta no gol, aperta, aí bate na trave, dá um... Cara, não, eu não consigo entender o Sábio. Eu ainda sou fã dele, viu? Eu ainda gosto dele. Acho que é um importante reforço, sim, para as semifinais. Mas ele é muito azarado. É, ele tem que maturar. Não, eu acho o seguinte. Dessa vez a gente pode cobrar que botou na posição dele, né? Pode. O Givano estragou, botou, me bateu, travou. Primeira partida que jogou na dele. Assim, não foi a primeira, mas entrou na dele, é mais fácil, né? Não dá para colocar... Ver. No Sábio, o papel de finalizador, você não é um finalizador, ele é um jogador de armação. O Givanildo queimou o moleque no começo do Mineiro, né? Agora vai ter que acertar isso de novo. Aí já pica, né? Depois de errar aquela bosta do gol, aí agora o pessoal cobra. Não pode falar bosta essa hora, cara. Pode, pode. Aqui pode tudo, senhor. Pode bosta, cocô, fezes, esterco. Aqui não vale pode errar até... as fezes do gol. Aquela questão também, será que o Givanildo também... ia contratar alguém? Essa é a questão, vai ver, ó, se vira com esse grupo aí, que afinal de contas estamos esperando 5 jogadores de 300 mil que o Alencar prometeu, né? 4 jogadores, já chegou o Borges. Não, mas o Borges não ganha 300 mil, peraí. Uai, mas 5 você não de acha 300 mil. Ele está sendo entregue como um dos 300 mil, não está não? É propaganda enganosa, se bem que eu tive essa impressão. Né? Não dá, é, promessa de deputado e tal, colou o superfaturamento no contrato e tal, com caixa 2 ele. Mas olha só. Vamos lá, o Sávio entra na hora que o Osman sentiu uma fisgada na coxa. Preocupa, né? Peraí, esse negócio é errado. O Sávio entra na hora que o Osman sente. Você faz isso aí, cara. Eu achava que era outro atleta que gostava disso nele. Opa, opa. Mas que é estranho, cara. O Osman sente quando o Sávio entra, foi foda. É, na verdade, a substituição do Givanildo foi tudo louca, né, velho? Foi muito louco. O Claudinei, por exemplo, entrar no lugar do Leandro Guerreiro é um absurdo. É, e o Maranhão também, todo jogo é a mesma substituição e desde que chegou, nada justifica tanta insistência nele. Eu acho que o caso do Maranhão é a última chance do cara. Eu acho que agora não tem mais pra ele. Eu acho que o caso do Maranhão é a bola, cara. Eu acho que ele a bola não se dão bem, não. Cara. O Maranhão não comita, gente. Não sei se chega a tanto. E vocês já repararam como que o Maranhão parece o Chico César, cara? O cantor? O cantor, coitado. Puta merda. Eu vejo em campo e já imagino o Chico César. Bom, se for, né? Eu acho que deve ser o Chico César. E ele fica enganando a gente, porque não tem intimidade com a bola. Essa é a parte mais preocupante, se ele realmente for o Chico César. Leandro Guerreiro e a sua belíssima entregada no final do primeiro tempo. Linda. Não, então vamos deixar o latir nessa situação. Mas o Leandro Guerreiro, ele sempre tem uma entregada, né, cara? De tempo em tempo ele tem que, eu acho que tá no contrato dele, de tempo em tempo ele tem que dar entregada. Faz parte, você tem que entender isso. Só se foi isso, então, tava cumprindo o contrato, porque realmente foi assim, lamentável. Não é a primeira vez que ele se apresenta sonolento. Não, acho que nem sou eu, né? Leandro Guerreiro não aguenta jogar mais. Quantos anos o Leandro Guerreiro tem? 79? Por aí. Não, não é isso tudo, não. 36, 37. Então, 37 anos. Eu acho que já tem que aposentar. Mas olha só. Não dá 90, não dá não. 37 anos, jogando aquele gramado horrível do Zão Maciel, com sol de, sei lá, 38 graus, o cara não vai render, isso é até sacanagem com o cara também. Então, tipo, poupar o cara. Era um jogo que o América vai ter poupado. Poupava até o vexame, pusesse o sub-20 pra jogar. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Eu tô nos grupos de WhatsApp aqui do América, tem um grupo aqui, Deca, América Deca Campeão, aqui com 80... Por que você faz isso com você mesmo? Pois é, sofrimento. É um tormento, cara. Não dá pra acompanhar o grupo, os caras postam de tudo. Mas é um sofrimento. Mas no dia do jogo isso ajuda, porque você vê a opinião do pessoal. O pessoal tá malhando o Leandro Guerreiro pra caramba. O pessoal, o Coelhão, Deca campeão, o grupo do Flávio Luiz, do seu Madruga lá de Sete Lagoas. O pessoal tá dentro, creio em Deus, pai. Eu vou confessar que eu já frequentei esse ambiente, mas hoje eu tô Você se libertou? Isso, eu já me libertei, eu já voltei à sanidade. E não faço mais essas coisas, não. Você teve alta? Eu tive alta dada por um profissional, porque não é uma coisa assim, vou sair, né? Não pode. Foi mais fácil largar o cigarro, que eu fumava há 13 anos, foi mais fácil do que sair, mas um profissional me ajudou e hoje eu tô curado. Eu realmente acho. A gente chegou a falar do Leandro Guerreiro no programa passado. Ele já não é o menino que... Foi no programa passado ou foi naquele que a gente não publicou? Foi no não publicado. Foi no não publicado. Não, foi no piloto. Não, acho que foi no não publicado. Acho que no programa passado nós não falamos dele, não. Mas tem que usar a linguagem técnica, cara. É piloto. Mas enfim... Foi no teste que o Formiga foi. Foi no teste. É. Enfim, exatamente. Ia dar nota pra ele. O Leandro Guerreiro, ele tá nessa... Por mais que ele seja importante fora de campo, dentro de campo ele já não tá rendendo a mesma coisa que ele rendia antes. Então, Henrique, ele seria um cara legal pra fazer parte do grupo. É um cara pra entrar, vamos supor. Quanto o Cruzeiro, a América tá ganhando de 1-0, faltando 10, 15 minutos. Foi ele pra segurar a bola, catimbar, comandar o time, entendeu? Ramon, mas foi isso aí que eu falei nesse programa impublicável, né? Eu disse o seguinte: tem coisas que não devem ser ditas. O Leandro Guerreiro, ele divide aí, tem pessoal que é muito fã dele e é meio polêmico, e outro pessoal quer matar ele. Mas é o seguinte, eu acho que foi bom o que passou e tal, mas agora, cara, não é mais pro nível dele. Por que que eu acho isso? Porque eu já tinha crítica pra ele sempre, porque eu gosto de volante que participa muito do jogo. Aí o Macantona da Bacoelhada fala assim, pô, mas o Leandro Guerreiro é o que mais acerta passe, é o que sabe sair jogando fino e requintado. Vocês viram qual bola que o Leandro saiu jogando bola? Ele não sai levando. Sabe quem levou o América pra frente, pra cima do RT hoje? Foi o Sueliton. Cadê o Leandro Guerreiro em campo? Não tava. Então, a importância dele era extra-campo, que era o quê? Comandar a equipe, ele era o xerifão, ele era o capitão. Mas agora, cara, ele diminuiu essa importância, porque o grupo é novo, ele não tem mais o mesmo, né, os mesmos amiguinhos lá, a patota dele não tá aí. Ele não tem moral extra-campo e nem dentro de campo ele não tem moral. Todo mundo passa em cima dele como se ele não existisse, muito devagar e não sabe sair jogando. Porque tem alguém, jogando alguém mais concorda que o Suelton levou o time pra frente hoje? Eu não concordo. Eu posso até concordar que ele tentou jogar, mas ir pra frente aí é bondade sua. Ele saiu jogando pra frente, eu tô te falando, adiantado. Ainda bem que não foi pra trás. Eu quero aproveitar essa deixa aí do Suelton pra falar aqui da... Recebemos uma participação aqui do Cristiano Almeida, já indicando o Suelton para o prêmio Filhote de Colatina. Então, acho que ele não concorda muito com o Formiga, não. Só para aproveitar também o recado, quem quiser participar, quem estiver nos ouvindo, se é que tem alguém nos ouvindo aí... 16 pessoas. Estamos bombando de audiência. Quem quiser participar, tem um link, tem um post específico lá na página do Decadentes. A página é facebook.com/decadentesamericamg, América sem acento. E também lá no link do programa, esse programa que você está assistindo, tem um link lá no YouTube. Faz um comentário lá no vídeo que a gente te lê aqui. Perfeito. O Cristiano Mendes vai correr. O Almeida seria o nosso companheiro na transmissão, mas ele preferiu ficar sentado em seu trono do que se rebaixar e conversar conosco. O importante é que ele está se reidratando e numa oportunidade futura ele vai estar aqui dando o ar da graça. Uma colher de açúcar, um isso, sal. Eu ainda sal, não. Isso, soro caseiro, todo mundo pegou a receita. É, eu não ouvi ainda a sua opinião sobre o Suelton, Corneta. É a mesma de sempre. A o mesma de sempre. Faz parte da Santíssima Trindade da América. É o Sueli, Vanildo e Braia. O filhote colatino sempre sai dos três, entendeu? Mas hoje temos surpresa. Ao respeito em colatina, cara. Esses caras não engraxavam a chuteira do grande colatina, cara. Colatina eterna, né? Colatina eterna. Era outro futebol, outros tempos, né? Eu agradeço muito ao Colatina, que foi a primeira vez que meu pai me liberou pra falar um palavrão pra xingar o Colatina. O cara marcou a minha infância, tá vendo? Cara. Tá vendo a importância do rapaz? Além de tudo, unindo a família. É uma coisa assim, é uma coisa que marcou a minha infância. Olha aí, faz parte da história, muito faz bom. Faz parte. Isso. O jovem torcedor do América que não teve oportunidade de ver o Colatina jogando, não procure no YouTube, porque você não vai encontrar nada de relevante. Então, agradeça a Deus por você não ter que passar por essa oportunidade. Mas o Colatina aí foi ídolo no Havaí, cara. É, você viu a situação. Não sei como, mas foi. Eu acho que o Guga era lateral também, goleiro na época. Não. O pai do Guga. Muito bem. O que mais nós podemos falar dessa partida de hoje? Joguinho bem mais ou menos. É, só pra colocar aqui que eu não defendi o Suelto quando eu disse que o Suelto é que tava fazendo as vezes do Leandro Guerreiro, porque ele que tava saindo jogando. Uhum. Porque aqui no grupo aqui do seu Madruga do WhatsApp aqui, não, o pessoal tá puto com duas pessoas. Não sei. Com o Leandro Guerreiro e com o Suelto. Até tem o Alex e Tocha aqui também, tá falando assim, pô, esse Suelto é ruim demais, o pessoal tá nervoso demais com os dois, claro. Formiga, até na falha do gol Formiga. Foi culpa dos dois, né? Formiga, você pode tentar se justificar, mas já está no seu currículo. É. Dia 10 de abril de 2016, você defendeu o Sueli. Vocês viram o Sueli jogando no ataque, gente. Ele estava na frente, depois do meio de campo, passando do meio de campo, ele estava. Era onde o Leandro Guerreiro devia jogar. Ele não joga, se ausenta, foge do jogo. Leandro Guerreiro e Sueli estão indo para o ataque, tá uma coisa errada. Nenhum dos dois são jogadores de criação, não. E quem mas deveria ser? Vamos lá, então peraí, quem deveria ser esse jogador de criação, porque nós não tocamos o nome dele até agora? Não temos. Não, mas quem não deveria temos. Ter sido? Foi escalado para isso, pelo menos. Deveria ser o Osman. Nós não vamos nem falar o nome dele? Thiago Luiz. Que cumpriu bem o papel de Rafael Bastos. Né? Mas eu falei na semana passada aqui que o Thiago Luiz, se fosse colocado para ser camisa 10... Iam queimar o cara. O cara não é camisa dessa. Então, nesse tipo de caso, eu não critico o jogador, porque coloca o cara para fazer uma função que não é a dele. O Thiago Luiz tem que jogar próximo do gol para ser aquele jogador para receber, dar um driblezinho pro lado e bater pro gol, porque ele bate forte. Querer botar o Thiago Luiz para armar a jogada, para lançar atacante, não vai funcionar. Mesma coisa era com o Sávio. Posição errada, você estraga o jogador, precisa tomar pirraça do cara e só... E quem é esse cara no elenco que faria esse papel, então? Tá no sub-20, né? É, tem que ser um dos 5 de 300 mil. Mateuzinho? Uai. Mas o Sávio não pode jogar mais recuado, um pouco tentando armar também, não? Não é mais pô, a dele. Você acha que ele vai render mais? Ué, mas eu não sei se o Sávio vai ser aquele jogador de armação, pegar a bola. Não vai. É um atacante, ele não é ele é um pão. Não, ele pode não ser o 9 que recebe, faz o pivô e vira e joga isso. No corpo. Isso ele não é, mas ele não deixa de ser atacante. Ele isso, é um cara pra tabelar, fazer jogada, dar assistência, mas não é um cara isso. Pra criar, manda a bola e eu resolvo. Não é dele não, o América não tem esse jogador não. E há muito não tempo tem. Não tem. Esse tem que contratar. Exatamente. Tem, mas aí tem a questão, contratar, mas tem? Não tem muito. Talvez seja a posição das mais raras no mercado, seja essa. E eu diria que, assim, se for para contratar, não seria nenhum de 300 mil, seria até dois dos de 300 mil. Mas aí que entra uma outra questão, Henrique. Tem jogador de 300 mil também querendo vir jogar na América? É do 300? Eu vou. Eu acho que sim, viu? Peraí, gente, é jogador, vocês estão me confundindo. Jogador. Por 300 eu acho que tem sim, Ramon. Talvez não, eu acho que não tem não, viu? Talvez não no mercado brasileiro. Ah, se olhar para a América Latina, eu acho que você acha um bom camisa 10 por 300 mil. Mas será que a gente pegou o Rodriguinho aqui, até mandando um abraço pro pessoal aqui de São Paulo, aqui dos Vida Louca, e tal, pegamos o Rodriguinho no Bragantino, hoje ele tá lá no Corinthians e tal, tá meio que encostado, isento, a gente não tem, o fato é esse, depois do Rodriguinho a gente teve quem? O Mancini, a gente não tem outro cara que é um armador que faz essa ponte aí do Rodriguinho. Não, vamos pegar aqui, ó, os nossos dois maiores rivais. Quem são esses jogadores? Camisa 10 clássico que o Atlético Cruzeiro tem? Não tem, cara. E os caras pagam, os caras têm dinheiro pra pagar 500 mil. É. Não tem. Entendeu? É uma questão complicada também. Não adianta. Porque a gente também fica falando, vamos estar jogador de fora. Vai estar de um jogador do Atlético Rafaela, do, sei lá. Não. Time Itália da Venezuela. Isso aí é coisa do corneta, que fica, é jogador de Atlético Rafaela. Não, porque é o seguinte. Pra trazer. Eu tinha comissão. Atacante velho. Ele é bom batedor de falta. Tem 5 anos que o cara não faz um gol de falta. Não, tá difícil. Eu o que eu falo, o pessoal reclama do pessoal da América, eu fico com medo, não sei o que eu tenho mais medo. Se é das indicações da prancheta do América ou as indicações dos torcedores da América. Nossa senhora! É uma briga. É medo, cara. As coisas é briga de foice, viu? Ô, Ramon, pelo menos a minha indicação tinha porcentagem, era planilha não, cara. Essa porcentagem só tem não, viu? É, esse jogo foi tão ruim que a gente tá mal conseguindo fazer pauta dele, né? Vamos dar uma passada pela estimação. Por falar em indicação, Henrique, diga. Por falar em indicação, falar aí que o pessoal não sabe indicar, não sabe comandar, a gente teve uma participação aqui no YouTube agora do Felipe falando pra colocar o Ramon pra comandar, o pagodeiro do Ramon pra comandar o futebol do Coelho. Não. Eu tô muito ocupado com o meu projeto de Black Pagode Metal e... O torcedor mal pode esperar sobre esse projeto novo. Sim. Ramon fica tentando enganar, falando em Black Pagode Metal. Vai ser uma surpresa, eu tenho certeza. Vamos dar uma passada pela escalação de hoje, pra gente ver de quem que a gente não falou ainda. O João Ricardo não teve culpa nenhuma no gol. Quando foi exigido, pegou, né? Sim. Quase salvou o gol, pra falar a verdade. Sim. O João Ricardo é o último ali traído, né? O último a saber sempre, né? Só sempre. Leva bolada, né? Ele sempre leva tinta, né? Cara, nós temos um problema no miolo de zaga, ali no volante, tão grande que o RT, num contra-ataque, o cara lá na ponta esquerda, ele cruzou pro meio, ninguém chegou nessa bola. A gente tá com 3-4 ali na frente da área, deixaram o cara chutar limpo. O João Ricardo pegou a bola. Foi uma sorte que esse time da URT é reserva, sei lá o que. Né? Que putz, se o cara tivesse um pouquinho de qualidade, ele tinha guardado a bola. O RT deu o quê? 3 chutes a gol? Não deve ter dado muito mais do que isso. Não, peraí. É, de defesa do João que eu tô lembrando, deve ter sido mais atilheiro. Do Morrinho Artilheiro. O primeiro que ele pega no gol, né? Que é um foi primeiro chute. O Morrinho Artilheiro aí, que ele defendeu. Que ele defendeu muito bem. E os caras deixaram chutar. Isso. Teve aquela na forquilha que ele teve que tirar e botar pra escanteio ali no finalzinho também. Sim. Eu acho que foi do Alisson até, não foi nem do time do RT. Mas não teve muito mais que esse mesmo, não produziu muita coisa, não. Não. É um negócio. É um jogo desculpado também. É um jogo também que não é. Tem que lembrar disso. Vamos analisar friamente também. Os dois jogam com empate. Eu vou querer atacar. Eu faço um gol desse tipo, esse cara vem pra cima de mim. É um jogo também que é uma motivação diferente também, né? Mas, Ramon, deixa eu te perguntar. Você não acha que contra o RT, cara, o América, o meio de campo do América, não tinha que ter pelo menos dominado o jogo, tocado mais a bola? A gente continua fazendo aquele... Independente de ser jogo de culpado, concordo. Mas, gente, isso é no mundo, né? Nas condições normais, temperatura e pressão, né? Isso é uma coisa, a questão do que deveria ser, mas não funciona assim. Pô, meu time classificado, eu vou gramado ruim, eu vou querer pegar uma torção, tomar uma entrada por trás. Pô, joga, vamos supor. Vamos lá, Formiga, tá jogando, nós fazendo uma situação hipotética. Tá o torneio lá valendo 10 caixas de cerveja. Os dois times ganhar, vão pra final. Empatar, vão pra semifinal. Você vai querer se expor, tal, tomar um carrinho pra deixar de ir pra final, ganhar a cerveja lá? Não vai, cara. O jogador também. Porque a verdade é o seguinte, quem terceiro e quarto deve pegar Atlético Z do mesmo jeito. Mas eu acho, nesse caso... Tem diferença. Sensacional o exemplo, hein? Os dois são o Atlético. Os dois fugiram com o Atlético, a verdade foi essa, gente. Hã? Os dois, não, você joga o Galo, os dois fugiram do Atlético. Não, eu não quero jogar, joga assim, eu pego Cruzeiro. Esse cara brigando pra quem pegar o Atlético. E não por é possível, isso, porque pegar o Atlético... Mas é difícil, o... Não é possível. É um jogo de empate, classifica os dois, vai atacar pra quê? Bom, isso teve na, gente, Copa do Mundo, que você tem Alemanha Oriental e Kent, e Alemanha e Áustria, os dois na Copa do Mundo empataram o jogo. Ah, mas esse campeonato exato, brasileiro, pô. Exato. É, tem uma outra circunstância também, pera aí, é o dinheiro, né, cara? Mas aí o Corneta entrou num debate aí que ganhou voz aqui no grupo aqui do AFC, que não é muito grande, não, da torcida americana, tem só 20 pessoal participando lá, mas tem as mulheres mais bonitas da América, tá nesse o grupo. O grande americano é difícil, né? O Formiga veio aqui só pra fazer propaganda de grupo. Não, esse eu tenho que te falar, porque é o seguinte, o pessoal brigou aqui nesse grupo a respeito de quem que o América deveria enfrentar na semifinal. O pessoal, pô, eu acho que era melhor o Cruzeiro, acho que era melhor o Atlético. E o Corneta tá falando aí que a gente correu, tá os dois times, né, o RT e o América correu do Atlético. Será que foi isso mesmo? Fato. Os dois não tinham o menor interesse em pegar o Atlético. Ah, não acho que o Atlético é esse principal, não. Desculpa, você acha que é o RT? Peraí, alguém acha que o RT estava poupando os jogadores, de fato, em escalar um time inteiro reserva? Eu acho, cara, porque pra o RT pegar o Atlético ou pegar o Cruzeiro, eles estão ferrados do mesmo jeito, mesmo costurando, não. Da mesma forma, gente. São os dois favoritos ao campeonato, são os dois... Melhor elenco, tem a maior folha salarial, é pra quem a FMF vai pender, os juízes vão pender, então é difícil falar qual que você prefere pegar. Nas duas situações, né, você vai jogar em desvantagem. Então, não tem muito. Agora, o RT também tem um elenco reduzido, não dá pra dar o luxo também de perder um jogador numa porção, um carta vermelho, uma dividida boba, o cara vai lá e machuca. Eu acho que o América também se expôs demais de ter colocado time de futebol pra jogar. Mas aí, teoricamente, o América tá formando o time pra Série A, né? Não pode deixar perder uma oportunidade de jogo real contra o adversário, um jogo valendo pra botar esse time pra jogar. Mas Henrique, apesar de tudo, apesar dos riscos... Eu acho que o América vai reformular o elenco todo, porque daí, quantos jogadores que servem pra jogar uma Série A do elenco atual? Ramon, dá uma zebra. Tá? Dá uma zebra X, o RT ganha o jogo. Tá ficando gritando aí. Não, era. Eu tô vendo. Quem que é? É do Corneta, né? É do Corneta. Ó, denúncia. Corneta foi falar de Atlético aí, apareceram. Corneta Matheus ficando em cativinho dentro de casa. Denúncia. Mas tá alimentando direitinho. Voltar. Alimenta. Que seria alimento. Ração purina da melhor qualidade. Vou voltar aqui. Dá uma zebra. O América perde 2-0 para o RT, que não seria, pelo que nós vimos hoje, inclusive, não seria nada absurdo. O Vila vai e ganha o jogo dele lá, e a gente fica fora do G4. O América correria esse risco de não escalar o time principal e tomar uma dessa? Eu não estou dizendo que o resultado seria diferente se a gente botasse o time reserva, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, botamos o reserva em uma situação dessa, que poderia ter acontecido também com o time titular. Essa situação aconteceu... A crítica é muito maior. Por que que não botou o time titular? Sim, mas a questão é o seguinte. Vendo o jogo também, o RT não fez por onde ganhar o jogo também, não. Depois, no segundo tempo fez. Eu não sei. No segundo tempo, quando eles perceberam que o Atlético ia perder o jogo lá, e que eles poderiam, com uma vitória, ficar com a vantagem na semifinal, eu até acredito, sim, que a mexida que eles fizeram... Mas aí... O cara tava tão... Tava retrancando tão o time, tava... guardando tantos jogadores dele, que nem atacante ele levou. O atacante que ele tinha para colocar, que a opção que ele tinha no banco, era um lateral direito que já jogou como atacante. Direito. Mas Henrique, alguém esperava, aí nós vamos tentar nas posições do futebol, não, né? Alguém esperava o Tricordiano meter 4 no Atlético Independência? Claro que não. Não esperava. Então quer dizer, foi uma circunstância, é lógico que o América poderia ter perdido esse jogo? Poderia, então, beleza. Mas eu acho o seguinte, o América também correu o risco, vamos supor, o João Ricardo numa jogada boba, cai de mau jeito, machuca. O América é tão um substituto à altura pro João Ricardo. O João Ricardo é o jogador mais regular do América, disparado. Concordo. Sueli, como é mais regular. Não, aí nós estamos falando de jogador mais irregular. A média falhar, a média tanto pode, não, você tem que entender, a média tanto pode ser positiva quanto negativa, cara, entendeu? Isso, é regular. Regular ele é. Regular a gente não pode dizer que ele não é. Ele não está dizendo que ele é bom. Ele é regular. Então vamos passar o resto do time. Brian, algum comentário? O tchau. Brian tá reclamando demais de juiz, esquecendo de jogar bola. Embora. Toda cartão hora é reclamação amarelo, com o juiz, toma cartão direto. É. Mas até quando o Brian também não tá fazendo isso propositalmente? Aí é difícil saber. Tem que definir essa situação do Brian, se renova, se não renova, se não for, acho que renovar, que... vai embora. Isso tem que ser definido. Porque é o seguinte, nem que seja emprestado pra ver se consegue vender ele, porque o Brian não quer jogar na América, isso é uma coisa... Vocês já viram que o Brian só joga na América em jogo televisionado, principalmente contra o Atlético Cruzeiro? A motivação dele é outra. E tem uma questão, o Brian, quantas vezes o Brian saiu da América e foi emprestado? Uhum. Algum time quis ficar com o Brian? Não. O Brian subiu com a Ponte Preta quis ficar com o Brian? Alguma coisa tem, entendeu? Tem. Algo a se pensar. Adalberto, não comprometeu, né? Foi na média. Teve uma bola perigosa ali, que ele botou pra linha de fundo e tal, mas ele não comprometeu, não. Deixa eu voltar aqui no Brian, só uma coisinha rápida aqui. Volta no Brian. Vocês perceberam que a gente... no grupo do WhatsApp aí? Não falaram do Brian, não falaram no Brian. Inclusive eu te adicionei no WhatsApp pra você acompanhar a turma aí. Puta que pariu, você fez isso? Você tá fudido. Aí, nossa, pior que é verdade, caralho. Cara, mas é o seguinte, o Brian, cara, é o único lateral que a gente tem no elenco. A gente não tem lateral direito, a gente não tem lateral esquerdo. A gente tá igual... Pô, tá Danilo, igual... pô! E o Danilão. Danilo reserva do Brian. Aí você vai e pensa assim, hoje quando o Pablo fingiu que machucou, eu fui e falei assim, pô, aí o Givanildo foi e mandou quem pro aquecimento? O Claudinei. Eu falei, caralho, tá brincando comigo, ele não vai nem pôr o Xavier nesse joguinho. Bosta, aí não vai pôr o Xavier. Não tem lateral no time? Nem não, mas isso não quer dizer, não é porque que você não tem, é aquela questão do referencial, você pega... Vamos pegar o referencial da política, porque o cara é ruim, mas não tem outro pra pôr. Não, é melhor não pegar referencial na política. É verdade. Vamos pra frente. Não vamos pegar. Não vamos entrar nessa seara. Não vamos entrar. Eu vou mudar o seu microfone. Não. Coisa aqui. Vamos colocar o seguinte: você tá no boteco e só tem cerveja bela, velho. Você vai pro dor de cabeça? Você não vai. Não dá água mineral já. Mas como que o time vai pra Série A sem lateral, cara, de ofício, sem lateral aí direito? Tem que, aí pergunta pro nobre deputado. Vai lá no posto Piranga, velho. Você pergunta pro deputado no posto Piranga. O gramado atrapalhou muito hoje? O gramado, a bola, tudo atrapalhou. O gramado atrapalhou, mas é o gramado mineiro, cara. Quantos gramados mineiros são desse nível? É. Todos. A maioria fora da capital. A Série B também tinha muito gramado. O Estádio Nacional Mané Garrincha aqui está na mesma situação. Mas aí eu acho que entra uma coisa, é o seguinte, isso é uma variável do jogo. De acordo com a variável do jogo, você vai postar a sua equipe, se o técnico for inteligente. Não estou colocando isso como sendo determinante. Porque o que acontece? Comigo, você fala, igual ficar da Sport TV agora, cara, me sentindo uma bancada mesmo. Assim. Não, sério. Não, mas é o seguinte, se eu sou técnico desse time, pô, eu sei que o gramado é ruim, eu falava primeira coisa, eu ia falar pro Leandro Guerreiro jamais chutar pro gol, igual ele fez de novo, aos 20 minutos, primeiro tempo eu até anotei. Quando o Leandro Guerreiro chuta pro gol, dá vontade de chorar, dá vontade de matar esse cara. Se fosse o treinador desse time, o Leandro Guerreiro nem teria entrado no jogo. Nem teria entrado, Claro que enrola até o estatuto do idoso aí, pô. Foi sacanagem de maneira. Brian poderia chutar a longa distância. O Brian é um cara que chuta mais, então poderia chutar mais, o pessoal poderia chutar mais a longa distância e poderia cruzar mais bola na área. Mas aí o Pablo não desceu. O Brian tomou um cartão hoje, não tomou? De babaquice e de reclamação mesmo. Quantos cartões mais ele já tem? Não é o terceiro ainda, não. Acho que não é. Não, pode ser o segundo? Pode ser. Ele pode desfocar a América num jogo. Era um jogo pro cara tomar cartão? Não. Nem da forma que ele tomou, principalmente. Exato, pô. Então, é o cara que você vê que não tem compromisso com o grupo. Isso é uma coisa todo mundo fala, né? Se o cara não vai ficar pra Série A, pra que ele tá jogando agora, né? Afasta o cara. Eu considero sim um cartão estúpido, mas eu não vou culpá-lo totalmente, não. Porque o cara, o sangue ferve lá dentro do campo, o sangue ferve também. Ele tava tomando pegado o tempo inteiro. O time da URT estava pegando forte, principalmente a defesa. Mas ele tem mostrado no pé. Ele tem mostrado esse descontrole, já tem alguns jogos, sim, já entra descontrolado. Sim, mas eu não tive toda a razão dele, não. Eu acho que o Brian, desde aquele jogo, desde aquela final fatídica da Libertadores, ele é um jogador indefensável, cara. Eu acho que, pra mim, aquilo, eu como torcedor, qualquer coisa que o Brian faz, eu sou... Eu já me remete àquilo e já leva essa carga com ele, entendeu? Uhum. É complicado, mas é um cara que também... Qual time que é o Brian? A gente também fala, tem alguém interessado mesmo? Porque o Atlético vira e mexe, essa história do Atlético interessado pelo Brian já é antiga, desde a era do Richarlison, né? Uhum. Verdade. Segundo as más línguas, andaram saindo por aí e tal, barzinho aqui, barzinho ali e tal, e o Atlético não quis. Mas alguém tá interessado mesmo? Tem que ver. Vitor Rangel. Vitor Rangel foi bem. Eu achei que ele batalhou, tentou. Lá na frente era ele que estava tentando comandar as jogadas. Bem ou mal, mas ele estava brigando. Estava querendo. Apanhando, bem cedo, tentando fazer. Bem regular. Ele está sendo regular. Está esforçado. Tá bem eu acho que o Vitor Rangel é uma palavra certa. Esforçado. Não vejo... Não, e ele não é, mas ele não é só esforçado. Ele tem um pinguinho de qualidade. Não sei. Eu acho que o esforço dele, ele esforça tanto, ele tenta tanto, que uma hora dá certo. Mas eu não vejo ele como um cara também, né? Um cara pra Série A, não. Bom, passamos por todo mundo que teve em campo hoje. O Givanildo? O Givanildo não estava em campo, ele estava fora. Ele estava em campo, porque o campo faz parte da área técnica, também faz parte do campo. Ele não participa do jogo. É diferente. Se alguém derrubar o Givanildo na área técnica, é pênalti? Oh. Na área técnica de quem? Do América ou do RT? Deixa eu falar uma coisa do Givanildo aqui pra vocês que estão aí na arquibancada direto. Meu irmão me abriu o olho pra isso, cara. O Givanildo é um cara que precisa da torcida cornetando do lado dele. Ele precisa sentir, igual a gente tá falando aqui que o Leandro Guerreiro não dá mais, tem que alguém lá do lado do Givanildo e falar isso pra ele, uma galera. Porque ele obedece a torcida. Eu vi isso aqui em São Paulo, quando eu falei pra ele, o América, Givanildo, você tem que pôr três zagueiros, quando a gente tava na Série A ainda, que trocou, tirou aquele Antônio Lopes, aquele trem tudo. Aí eu falei com ele lá na arquibancada aqui, no Pacaembu, falei com ele... Põe três zagueiros, ô Givano. No outro jogo tava lá três zagueiros, tá entendendo? Ele é um cara. Oi, seu amigo, com a voz do. A culpa é sua! Caramba, hein? Expulsa o homem aqui, pelo denúncia! Amor de Deus. Aí depois reclama que o Givano é franqueiro, Só o decadente, só o decadente. Ô, pipoca, mas ô, pipoca, ô, formiga. Até o seguinte, ô, pipoqueiro. Ô, Ramon. Ramon, mas na verdade o título de 90, de 93, sei lá, não, o Mineiro, agora falhou. 93. Aqui. Quem era o técnico? Chico Formiga. Pronto, é o filho dele aí. Aê! Tá rolando o nepotismo na América aí. Então, segundo o senhor Formiga, a solução para o Givanildo é abrir a Ismênia. Fale na orelha dele. Inclusive, eu tenho que citar o Diário da Tarde. Diário da Tarde? Diário da Tarde existe ainda? Saiu assim, o América ganhou do Cruzeiro e deu assim, deu formiga no Pinheiro do Cruzeiro, porque o Pinheiro tinha traído a gente, ido pro Cruzeiro, e nós fomos lá e metemos ferro. Ô, formiga, já deu formiga no Pinheiro do Cruzeiro. já deu formiga no seu Pinheiro? Se ferrar. O Formiga abriu a conta no Benji também semana passada, tá muito satisfeito do serviço dele. Olha só, enquanto representante aqui da família Pinheiro, eu posso dizer que nunca deu formiga. Tá? Vamos parar com essa palhaçada, vamos direto pro que é importante. Bala do jogo. Quem que nós vamos eleger o bala do jogo? Vamos começar pelo mais difícil. Senhor Corneta. Então vamos lá. O Givanildo realmente acertou a posição dele, perfeito. Não tem nenhuma reclamação sobre a atuação do jogador na partida. Rafael Bastos. Melhor partida do Rafael do ano. Não é hora hoje. Eu não passei raiva com o Rafael hora nenhuma. Alisson, seu voto. Meu voto vai pro Rangel. Foi o que mais batalhou, foi o que jogou melhor. Pronto. Formiga. Meu voto vai pro Osman, também nessa linha aí de quem mais batalhou, porque o problema é, como eu falei, o problema é que o Givanildo manda os meias, o Osman cai pela direita, e na frente do Pablo. Então ele não apareceu tanto, mas meu voto vai para ele, ele marcou o gol, é o Osman. Muito bem. Ramon. O João Ricardo, o único que não falhou na partida. Não, falhou na partida. Muito bem, vocês deram um voto para cada um, né? Beleza. Você vê como eu que não teve ninguém bem. Você vê. Eu ia votar no Vitor Rangel, porque afinal de contas ele sofreu o pênalti também numa bola que foi ali, estava perdida, etc. Acho que ele batalhou, acho que ele estava procurando, mas de fato a gente não pode esquecer do João Ricardo, não. Vou dar esse voto pro João Ricardo. João Ricardo vai ser o bala do jogo, principalmente porque não teve nenhum outro bala do jogo. Vou correr no pacote de croqueta no final do ano. Exatamente. Não é qualquer pacote. Não é qualquer pacote, é o recheado de chocolate. Opa! Filhote de colatina. Você de novo, seu corneta. Vamos na mesma ordem. Filhote colatina da partida. Temos a Santíssima Trindade, né? Do Colatina, que é o Brian, Givanildo, Suelton. Mas meu voto... Porque você quer. É claro. Vai ser pro Guerreiro. Muito bem. E a partir de agora, eu votarei somente o Guerreiro enquanto tiver a porra daquela faixa azul e branca de capitão no braço. Não muda. Pô, mas aí a questão é o seguinte, é chegar lá e tomar essa faixa e pôr uma laranja, pô. Pronto. Ah, já foi feita a reclamação com o presidente, sei lá, que ele gosta da luzinha. Qual presidente? Todos, eu fiz uns três pelo menos. Que a mesa precisa falar com três, né? Pelo menos nove. O Alisson, seu voto para filhote colatina. Eu vou respeitar a idade do Guerreiro e vou votar no Suelito. É, também é um bom voto, hein? Vai, Rony Frax. Ó, eu vou votar no Guerreiro para filhote colatina, porque eu acho que de quem é mais sênior que você tem que esperar mais. O Suelito não tem mais nada para dar. Então, para mim, o filhote colatina é o Guerreiro, que ele. É o filhote colatina. Muito bem. Ramon. Oh, cara, eu discordo sobre o Guerreiro, porque o Guerreiro é a bananeira que já deu caixa. Vocês não podem esperar que o Guerreiro seja protagonista da América. Então, eu vou no Brian pela molecagem. Tá, nós estamos com o quê? Dois pro Guerreiro, um pro Brian, um pro Suelton. Isso. Tá, eu vou ficar com o Guerreiro também. É o que eu acho que hoje é a partida. Porque aquela bola tava assim... Não era pra perder aquela bola. Mas é o Guerreiro. Não, mas não pode, gente. Ah, não dá. Não é a primeira falha do Guerreiro. Não é. Claro que não é a primeira falha do Guerreiro. Não é e tal, mas enfim. É uma coisa que a gente. É uma coisa preocupante. O Guerreiro é a tendência dele, ele vai jogar agora a Série A. Ele não vai pegar o RT, ele não vai pegar o Ceará, vai pegar o Sampaio Correia, vai pegar Flamengo, Fluminense, Inter. Não, Corinthians. Não, é freguês, né? Mas. Não. Vai pegar São Paulo, temos eleito como o filhote colatina o nosso Leandro Guerreiro. Tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente deva comentar para esse programa dessa semana? Nós tivemos aquela conversa do Brian, que a gente já comentou. Barca palmeirense. Eu queria lançar uma pergunta aqui. Primeiro, registrar aqui a participação do Cristiano Mendes, que está pedindo um abraço aqui pro pessoal da Barra Una que está acompanhando. E eu queria fazer uma pergunta seguinte: todo Campeonato Mineiro, quando acaba, pelo menos essa primeira fase, sempre tem um, dois jogadores que a gente sempre pensa assim, pô, daria para trazer, dá para aproveitar e tal. Nesse campeonato eu não percebi ninguém. Alguém tem uma indicação aí desses times do interior? Eu também não vi ninguém. Não, ninguém. É o Campeonato Mineiro tecnicamente mais fraco dos últimos 5 anos, viu? Tentaram, o comentarista do Premier hoje estava tentando argumentar exatamente pelo contrário, de que foi a primeira vez, desde que o campeonato está nesse formato, de que um time com 12 pontos caiu, e que isso mostraria como o campeonato está mais forte, etc. Não. Se o time que caiu conseguiu fazer 12 pontos, é exatamente o oposto. Né? Caíram boa e... Caíram boa e caiu... Guarani? Oi? Guarani? Guarani. É, uma pena, porque eu sou de Formiga e torço pro Guarani de Divinópolis, porque é pertinho da gente ver o América Formiga, lá. Pra quem você não torce? mas deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Eu fui assistir o jogo lá na Rua de Avaria, o cara ficou metade do jogo da torcida do Juventus, metade do jogo da torcida do Rio Preto, velho. O cara é muito louco, velho. Eu acho o seguinte, esse campeonato mineiro, o fato da URT não ter perdido para ninguém da capital, igual o pessoal tem falado aqui também no WhatsApp, ó, eu vou te falar, isso me dá, eu sou um otimista e incorrigível, isso me dá esperança desse América não cair na Série A, porque assim, tá tão nivelado por baixo a coisa, tá tão ruim o futebol em geral no Brasil, como a política, sem entrar na política, mas tá tão por baixo que você não tira mais ninguém que presta. Então esse time horrível do América pode ser um time até que consiga se permanecer na Série A aí, com ou sem reforço. Porque devido à ruindade do campeonato, pode ser que o América consiga se manter, mas a questão é o seguinte, né, cara? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Então, a pressão, a camisa, a CBF, verdade. De televisão, essa hora, né, também, eu não sei, cara, acho que o planejamento do América foi errado, o América deu sorte, o América subiu, como 2010, o América subiu para a Série A, sem ter planejado subir para a Série A, não era, né, o planejamento do América subir para a Série A em 2010, eu acho que assim, também o América subiu sem ter planejado, o América achou que vai repetir a forma da Série B para jogar a Série A, é um outro mundo. Mesmo com o campeonato, o futebol brasileiro estando... Cala a boca, Dante Cato. Mesmo o campeonato estando tão ruim, eu acho que a gente devia ter feito um planejamento melhor, cara. Porque o que a gente devia ter feito? Verdade. Fazer uma dívida um pouco maior, se arriscar, porque é o seguinte, pega os times que vão se acertar, os times que vão sair da Libertadores, os times depois do estadual que não foram bem, vão se acertar... E esses times vão acertar o campeonato lá pra junho e agosto. Vão se acertar pra junho e agosto. Então a América vai ter uns 8, 9 rodadas pra pular gordura, cara. Entendeu? Vamos supor, se a América termina 45 pontos pra não cair, mais ou menos essa matemática. Isso. Vamos supor, termina a primeira fase com 30 pontos. Cara, você tem aí 15 pontos pra fazer no segundo turno, você consegue, são 5 vitórias. Uhum. É, então, quer dizer, o nosso campeonato é outro, o nosso campeonato é com 6 times. É verdade. Tudo bem. Bom, vamos pro sorteio? É o que nós temos. Deixa eu só finalizar com as duas últimas participações aqui. Finaliza. O Thales Christian está perguntando sobre o Macton, que é ele é volante, né, que está na seleção 17, sub-20, sei lá, se ele teria alguma chance no Mineiro. E o Yannick perguntou aqui sobre o Rubão, se ele também deveria ter tido chance ao invés de ter sido emprestado pro Tupi. O Macton, acho muito novo ainda, né? É. Hoje é um jogo que dentro daquela de poupar hoje, talvez desse pra ter sim, moleque, sim. Mas Atlético Cruzeiro é tipo, diferente, né, cara? Vai pegar estádio lotado, jogo mais tenso, é um jogo que o Atlético e o Cruzeiro vão querer jogar, que vão querer ir pra final, então é uma outra situação. Então, e acho ele muito novo. E o Rubens, sim, quando não tinha camisa 9. A gente ainda não tem o reserva. Mas o Rubens é fraco, gente. Eu também acho. Tem uma expectativa muito grande pelo Rubens. Quantos gols o Rubens fez pelo Tupi? Não tem esse dado aqui, não. Deve ter feito gente. Uns 4. 3 ou 4. Não, acho que não fez tudo, não, hein? Fez. Então, o Tupi fez. Saiu da zona de abaixamento na última rodada. Quer dizer, não sei. Eu acho que o grande problema no América é sempre que todo mundo tem essa ilusão que todo jogador da base do América é craque, quando não é. Você peneira aí de 10, 20, 30 sai um. Talvez o Mateuzinho seja essa grata surpresa. O Sávio é um exemplo. Todo mundo dá aquele jogo contra o Atlético, que o América foi campeão da Taça BH, o Sávio fez chover e os profissionais a gente tá vendo que é outra realidade, né? Mesmo estando em posição diferente. Por aí. Mais alguém? Não, acho que pode ir pro sorteio. Então vambora. Vamos entrar na telinha aqui. Vai ser ao vivo como prometido. É esclarecer para todo mundo que a gente teve alguns problemas de áudio no programa passado. A gente conseguiu resolver boa parte, acho que hoje está funcionando beleza. E agora a gente resolveu fazer o sorteio ao vivo. Então pode ser que agarre a voz de alguém, porque começa a ficar mais pesado rodando o vídeo. Mas a gente decidiu fazer ao vivo para não ter desculpa de marmelada. você tá tentando oferecer qualidade pro pessoal? É lógico, né? Tá um problema do zero, né? Não, mas a gente traz qualidade por um lado, mas arrebenta com o programa por outro. A gente trouxe um pagodeiro pra comentar hoje. Aí, ó, depois do sorteio não vai embora. Sessão social, cara. O grande projeto. Nós temos uma camisa pra dar. É uma bem, camisa. Obrigado. Contudo, eu vou sortear 5 pessoas. É muito. Eu vou sortear os suplentes. E se por alguma razão o perfil sorteado tiver algum impedimento, vai pro segundo. Mas o que ganha aqui é o primeiro só. Todos de acordo? Sim, precisa de 5, não precisa? Sim. É, será que é muito? 3? É muito, 3. Tá bom. Nossa, tá estourando já. Que aí deixa só 2 morrendo de raiva. Né? Muito bem, esse era o RL que tinha que ter sido retweetado. Não, não, não, só fala quem ganhou. Não, não, mas uai, tá todo mundo vendo aqui isso. Tá vendo? Ainda não tá ao vivo não, viu? Você tá onde, beijo? Você tá aqui no programa? Você tá participando? Henrique, sua tela ainda não tá no ar, não. Mentira. Tá não. Eu tô aparecendo aqui, ninguém pode ver meu rosto, não. Por que que não tá no ar, gente? Eu botei aqui, compartilhado pra todos. Não tá, não. Tô vendo, não. Reclama na Globo. Reclama na Globo. Sério que ninguém tá vendo? No teste tudo funciona, na hora do programa. Tô vendo, não. Você jura que tá rolando? Não. Parar de mostrar, parar de compartilhar até, peraí, vou tentar de novo. Tem um ícone de uma filmadora aí, você tem que clicar nele, tirar ele de vermelhinho. Calma, ícone da tela. Aí quem apareceu, aí o Sexta-feira 13 apareceu. Sexta-feira 13? É o Cláudio com a máscara. Ah, o Cláudio, não é esse tipo, não é o tipo de coisa que a gente quer ver. Então nós vamos fazer o seguinte, a outra gambiarra 2, peraí. Tá, só dá o corneta americano aí. É decadência. Esse é o objetivo. Agora apareceu. Não apareceu sua cara. Nos poupe disso, por favor. Nossa, que tristeza. Eu tô mostrando o dedo, né? Nossa, vai ficar horrível. Eles vão confiar na gente, o Henrique. Pode ficar tranquilo. É só falar, o Cláudio ganhou, aí ele vai lá e pega a camisa na loja. Não, mas eu não tinha trocado a camisa nos 5 CDs de pagode, não? Como é que era? Vai rolar isso mais não? Não vai rolar. A gente vai sortear CD do Ramon também? Quando ele sair desse novo projeto aí. Eu acho que ele vai sair e vai precisar voltar, viu? Enquanto isso, avisa o pessoal aí que os Cubs estão batendo o Arizona Diamondbacks 4-3 na 7ª entrada, hein? 7ª entrada. Que porra é essa? 4-3. Beisebol. O cara tá batendo na 7ª entrada? Pô, na 7ª entrada, 4-3. Cubs. Chicago Cubs. Beisebol pra mim me lembra aquele jogo de bags. Vamos lá. O sorteio tá rolando então agora. Vai rolar. Deixa os Cubs ganharem o jogo deles lá. Batendo na 7ª entrada. Coloca a tela, não. Fazer o login de novo. É, no teste dá certo. É, sempre assim. Tudo certo. Na hora do pra valer, essa desgrama. Na hora que vale você dinheiro. Ainda... Você ainda vai levar um tempinho ajustando aí? Ó, aguarde seu sorteio. Tá, de novo. Não, você tá de sacanagem. Você tá mais chato que o Jaime lá pra avisar que saiu gol no Mineiro. Saiu gol no Mineiro! Será de quem? Ah, será de quem? Que rodada sensacional. Toda hora sai um gol. Sai um gol. Será de quem? Você deve tá ser o Trincorcano. Já deve dar uns 15-3 agora, mais ou menos a partida. O que você quer falar enquanto eu tô apanhando aqui? Não, eu ia só puxar um assunto aqui enquanto você mexia. Vamos lá, ó, mais uma tentativa. O sorteio está sendo realizado. Dole uma, dole duas. É o... Nem eu tô acreditando na eternidade. Esse sorteio tá muito suspeito. Depois dessa confusão, a Brahma nunca vai patrocinar a gente. Pronto. Essa semana aqui. A gente deve receber a ligação da cerveja local pra patrocinar o programa pelo nível do sorteio. Não, isso não. Aí vale. O cara toma uma local comendo um biscoito croqueiro. Não. Salpete croqueiro. Salgadinho. Não, se vocês quiserem, eu posso passar que eu posso passar. Posso falar? Peraí. Vocês estão falando demais. Todo mundo quer. Muito bem. quem ganhou, eu tenho só o codinome dele. Vou entrar aqui no Twitter. É o Formiga. Não, não é. Não, é o Formiga, eu posso garantir. Olha, descobri aqui que tinha um botão de desclassificar. Podia ter feito isso. Decadência é assim, o programa começa bem, vai, ó. Muito bem. Quem que ganhou? É uma pessoa, aparentemente. Essa pessoa tem 5 mil seguidores. É seguido pelo João Vitor Xavier e pelo Tempo Futebol Clube. Marmelada. Parece ativo, não parece ser um bot. Não é passivo, né? Não é, parece ativo, só parece. Na verdade, ninguém pode afirmar nada. E marmelada. Não foi alguém. É o Ricardo da Silveira. É. Podia ser, né? Ia ser engraçado. Aí até prazer de desclassificar. Olha, ao que aparece, é uma pessoa de verdade. Agora, estou vendo um detalhe aqui. Não, ele segue. Muito bem. Quem ganhou foi o Hugo. Hugo de Laça? Hugo, circunflexo, pontinho, circunflexo. Esse é o nome com o qual ele se apresenta no Twitter. Alcunha, o domíniozinho, o login dele, é o @senhor_h. Então essa criatura entra em contato conosco, aliás, eu vou começar a seguir o infeliz. Ele entra em contato por mensagem direta com o perfil do Geral América e aí nós vamos passar os detalhes da entrega desta belíssima camisa, a laranja melhônica, que o senhor acabou de ganhar. Senhores, acabou, né? Já deu uma hora, já falamos mais do que devia. Considerações finais? As considerações são agora a expectativa pro primeiro jogo contra o Atlético. Eu acho que a gente também não tem que ter motivo para medo, não. Cruzeiro. Porque, contra o Cruzeiro. Não tem que ter motivo para medo nenhum, não, porque o Cruzeiro deu suas tropeçadas aí, ainda está montando o time. Então, por mais que a gente saiba que o nosso time não está preparado para a Série A, são dois jogos que se o América entrar bem, dá para passar. Não é nenhum absurdo também, não. Mais alguém? Olha, eu trazendo aqui a voz do pessoal aqui do WhatsApp, o Rafael Isso. Dutra ficou chateado que não ganhou a camisa e tal. Fala com ele que eu também fiquei chateado, mas nem por isso você tá me vendo reclamar aqui. Pois é, e o pessoal tá bem otimista, a maioria do pessoal, por ter pego o Cruzeiro. Então, o pessoal confia muito na escrita do Cruzeiro ser freguês, aquele negócio todo, mas eu queria só deixar o seguinte, na linha do que o Rafael Ramon falou aí, o América, ele tem a chance, pra mim é uma vantagem, jogar primeiro em casa, fazer o primeiro resultado em casa, depois que se foda, depois um empate 0-0 a gente tá classificado, então é fazer primeiro em casa, então por que eu falo na linha do que o Ramon falou? Porque foi fazer 30 pontos no primeiro turno, é isso aí, depois é 5 vitórias, então a vantagem é fazer primeiro e depois que se foda lá pra frente. Bom, mas tem que ganhar os jogos fora também, né? Pelo amor de Deus. Seu Corneta, dá seu tchauzinho aí. Ele já foi. Formiga parar, a gente tá, né? Formiga, respira. Respira, formiga. Muita gente no grupo do WhatsApp. Ele tem que passar informação de todo mundo. Por isso que eu saí. Fala, infeliz. Parou? Posso falar? Pode. Nossa cena, fala nossa cena, todo mundo vai ver isso. Galera, então, até domingo que vem. Parou, Fumir? Deixa eu falar. Pai, então, até... caramba! Quem tá falando com o gente, semana que vem tem vaga da Fumiga, tá liberada, tá? Então, gente, até semana que vem, juízo, não usem drogas, tá? Tô falando mais que seu cachorro, né? Muito bem. Doutor Ramon. Então, por último, o senhor vai querer revelar qual que é o novo projeto ou deixa pra mim? Então, cara, eu tô esperando aqui a participação do Vigne Varnes, que é o vocalista do Burzum, perfeito. Né, que tá preso, mas eu tô esperando ele conseguir, né, um habeas corpus, tipo o pessoal do Lava Jato, aí, pra ele participar dessa nova empreitada que é o black metal do pagode, cara. Vai ser uma coisa meio... nórdico com morro, vai ser uma coisa vanguardista. Renato Pascoal ficará na história depois disso. Bom, parece que vocês dois, os dois convidados, não querem revelar esse projeto conjunto, né? Da dupla sertaneja Rony Ramon. Ah, mas tá louco. Mas isso é pra 2017, cara. Peraí, você tá... Mas é sertanejo ou pagode? É sertanejo. Faça uma breve busca no Google, vocês vão achar o CD do Rony Ramon. É isso, gente. Vamos terminar por hoje, porque nós já fomos até demais. Tem outra camisa pra sortear por aí, né, Wallace? Mais pra frente. É, a gente vai estudar como que a gente faz. Último recado, o programa fica salvo no YouTube. Quem tá vendo agora, quiser ver de novo, tá lá. Pra quem não tá vendo ainda, a gente vai fazer uma loucura amanhã. É, ouvir uma decadência dessa duas vezes já é desespero. Né? Mas aqui, a gente consegue ver jogo do América contra reservas do RT, a gente consegue ouvir o decadência. É verdade. O americano é, antes de tudo, um forte, né? É, lógico. É isso, então. Tá gravado lá na nossa página no YouTube. Inscreva-se no canal para receber sempre as atualizações dos vídeos. Curta a página do Decadentes no Facebook. Ali a gente tá sempre publicando quando a gente vai estar online. Nós temos horário do próximo jogo? Não, né? Não. Bom, vai ser uma hora. Vai ser uma hora depois do jogo, uma hora depois do jogo, Belo Horizonte. Exatamente. Uma hora depois do jogo, a gente entra online, os três de sempre, mais alguns convidados, certamente. E ficamos por aqui, então. Um abraço para todo mundo e vamos sofrer mais um pouquinho. Falou. Falou. Sara. Abraço.